Catarina 5, LMLS, informe estabilizado. Catarina 5, estabilizado, boa noite. Estabilizou, voo na 795. Durante aproximação, enxame a torre Salvador é 1-1895. 895, bom dia, voo na 797, livre LS, desce para 2000. Informe estabilizado no localizador da 1-0. 2000, vai estabilizado no localizador da 1-0, voo na 895. Ainda permanece no 09. 09, obrigado. Bom dia, agora 795, estabilizado. Bom dia, quem chamou a torre? Ah, alô, 795. Ok, visual, tráfego Alívio pouso, vento na... Salvador, vento calmo. Vento calmo, alívio performance. Tá planejando livrar na última, via Golf, voo no Atlético Pacífico. Sem problema. T-597, desça para 2000 pés. 2000, tá, 3597. Estabilizado na final, boa noite, 97. Boa noite, 97, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1895. 1895, 97. 1950, táxi à direita mantendo ainda a minha escuta. Reporte pista livre. Então, livre elétrico, reportaremos estabilizado. Tá, 3597. Mantendo a minha escuta, prossiga o seu táxi via Alfa e Juliette para a ponte 02, Golan 715. Oi, Salvador, bom dia, Golan 897, final LS, tem que ver da 10. 897, seguinte, tráfego avistado, continua a aproximação, guarde liberação. 897. Ok, 897 agora, cheque trem livre pouso, vento 020 graus com 04 nós. Baixa travada de pouso, estamos 0, gol no 897. Tráfego Salvador, muito bom dia, o TAN 31971, está na posição meia dúzia, ciente da informação, quilo. Autorização de tráfego para Guarulhos. Chama o solo 1219-3171, né? 1219-3171. Solo Salvador, muito boa, bom dia. O TAM 3171 está na posição 6, quem está em formação quilo. Autorização de tráfego para Guarulhos, nível 320. 320 o nível, é isso? Afirmativo. Eu já tenho 340 autorizado, aceito ou aguarda a coordenação? Sem problema, 340 pode ser. Ok, então tem 3191, 3171 corrigindo. Está autorizado Salvador Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita, subida da El até Leda, após Leda voa Bridge. Intercepta P Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu e após conforme a rota do plano de voo. Acione o transponder 5435, controle 1208, TAM 3171. Está autorizado, então, Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva à direita, porta. Saída da El, Leda, até Bridge, TAM Zulu 1B, prossegue para Bravo, até o Zulu. 5435 é o transponder 120, decimal 8 é o controle, TAM 3171. Negativo, chuva sobre o campo, pista já se encontra úmida. É o cheque do trem Baixada Travada? Afirma, Baixada Travada com capa-vista. Autorizado pouso, pistino 0, vento 030 graus, 02 nós. Livre pouso, 10, tá 3597. 897, mantenha antes da Juliette. Táxi em frente, após mantenha a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, 897. 1219 agora, autorização. 1219, foi não. Certo, pessoal, Salvador, bom dia, o EFJET 5808, ciente da informação, quilo 360 para o Brasília. Ok, informação será atualizada, 360 Brasília, copia? Copa, copa. Ok, 360 Brasília autorizado, Pesulo 97, decola 10, direita após, subida Arbor, transição Elefa, controle 1208, e o transponder 5447, web 5808. Decola da 10, curva direita, Arbor Elefa, 20.85447, para Pesulo 97, 5808. Que o destino Brasília, nível 360. Brasília, 360, confirma a vista outra. Afirmativo. Portão 5, chama e puxa, acionar. Chama para o acionamento no gate 5582. Antes da Juliette, 897. Mantenha, o portão previsto aqui é o 06, porém ainda encontra-se ocupado, mantenha a posição. 897, obrigado. Tá 35 no 7, no solo 57, direita no 2, no décimo 9. No 7, Alfa e... Ok, mantenha a posição antes daquilo, 3597. Mantenha a Tá 3171, eu sono. Sossego 3171 na escuta. Informe seu estimado pelo pushback. Tá pronto para pushback acionamento, 3171. Ok, o Tom 3517, táxi à sua esquerda, agora ingressando pela Taxi Equilo, via pátio 3, agilize o seu táxi, é, prossiga, ingresse no pátio 1 até o portão 10, ok? Já tá 3517, ingresse à esquerda, Taxi Equilo, via pátio 3 até o portão 10. Agilizando aí o máximo táxi possível. O Tom 3171, coordena com a equipe de solo, pois a passagem de um 300, a aeronave da companhia sua retaguarda, eu inicio o pushback no portão 6 dúzia, de modo a ingressar um 737-800 agô nesse portão aí, ok? No portão 6. Gente, o Tom 3171 então vai coordenar com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia. Eu vou o 897, quando a aeronave da TAM iniciar no portão 6, ingresse com segurança naquele portão. Faz novidade. Solo Salvador 3890, bom dia, coordenação Recife. Confirme quem chamou? É o 3890, autorização Recife, bom dia. Bom dia, 3890, autorizou o repetitivo 330 para Recife, informe o ISC-58. Pista 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 1208 e aciona 5450. A 330 autorizado, conforme o plano, abertura 50 heterovia, decolada 10, com certeza Puca Caju. 208 no controle, transfona 5450, é o TAM 3890. Tá em que portão? Tá na remota, é isso? Negativo, portão 8. Ok, chame para puxa acionar. Chama. Só confirmando ao TAM 3171, pushback de forma a ingressar a nave da Gol no portão 06, ok? Gente, o 3171 da TAM está coordenando com a equipe. contacto TAM 31971 com 229 a bordo, 3 horas e 59 de autonomia, alternando Galeão. Já autorizado o seu táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da Pichono Zero. Lá chame a torre 18895, altímetro 10-11-3171. Excelente, táxi via Pátio Uno, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, lá torre 18895, 10-11 é o ajuste, tanto 31-3171. Fala Salvador, bom dia, ou Janara 62, informação de São Paulo, São Paulo, 4. 3171 autorizado, ingresso, decolagem, pista no zero, o vento variável com 03 nós, o altímetro 1019. 1011, a linha decola da 10, tá 3171. Decola com curva à direita da Pichono Zero, subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge, onde intercepta a Zulu 10 até a posição SMAP, após direto Lúbito, direto Barbacena e conforme rota do plano de voo. Acione 5456 do transponder ao controle 120.8. Autorizado, Galeão nível 360, com 10 curva direita, Israel, vem da posse. Intercepta do Gomo 0, desmato, fundo do Barbacana, mão para o Gomo. Transpondo 5456, a cena que sai da 120, vem do canal de Mendes, eu vou montar a remota 119. Sim, time para puxa acionar, 6219. Palavra para o canal. Latam 3171 aos 10.10 decola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, 3171, obrigado e um bom dia, senhor.